ministro, na última reunião, explicando no protesto, mostrando um acordo, participando do seu jeito de fazer. É sim, é sim. Se dirigimos lá, nos protestamos antes do ministro. Se tiver vontade crítica, o ministro quebra de governo, fizemos esse acordo no dia 6/6/23. Aquele dia que nós temos uma grande luta, uma grande greve e duas grandes concentrações de professores, uma em Lisboa e outra no Porto. E até lá, não paramos, mas fizemos este reto. A luta, Sr. Ministro, para já! Faça esse acordo connosco! Não disse nada. E, portanto, nós não paramos, caros colegas. Não paramos! E no dia 12 de Lisboa vai fechar esta série de greves distritais com uma grande resposta. Mas depois vamos continuar, caros colegas. Temos um conjunto de iniciativas. Descer a Estrada Nacional 2, por exemplo, temos a greve 6/6/23. Mas, caros colegas, temos que ter em cima da mesa a greve às avaliações e aos exames. Não temos medo de as fazer e temos que tê-las em cima da mesa. E a responsabilidade de as evitar é do Governo, é do Ministério da Educação. Respeitem os professores e os professores parem a luta. Aceitem a recuperação do tempo de serviço. Mas mais! Aceitem negociar condições justas de aposentação. Aceitem negociar as questões do horário de trabalho. Aceitem negociar as questões da burocracia. Aceitem negociar as questões da monodocência. E a partir daí, mais uma negociação séria. Não é como nós vamos fazer por aí. Negociação sem nada. Nós queremos uma negociação séria. E isso you Lisboa!